E tinha uns 6 moleques. Eu sei que começou a discussão de... Desculpa, gente. Parabéns pra você. Parabéns, pela disso. Tá certo. Tá certo, vai começar a rolar porrada lá agora, cara. Ah, cara, deu meia-noite agora. Aí a... Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Sai voar da mãe! Só o pombo, mano. Só o pombo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Ah, e no programa de hoje nós vamos falar sobre porradinha, essa galera que adora meter o pau nos outros no meio da rua. E nesse caso, o pau é o pênis mesmo. Não, não, nesse caso o pau são os punhos, rapaz. É combo da morte, é combo da luta, meu irmão. Eu acho que, comparando aí pau com punho, o Brito tá saindo na desvantagem, cara. Se for trocar um pelo outro, Brito tá chateado, cara. É, mesmo os caras. Entendi. Brito é o mito da Tatanga Quarta. Tranquilo com a Mega Nacional. Tá tranquilo com a Mega Nacional, que é de 28 centímetros. Ai, Brito, tá mexendo sua bola aqui. Olha! Olha! E pra falar sobre essa parada de luta e de porradinha, estou aqui mais uma vez forjando felicidade, o Prof! E comigo hoje o Bode! Rapaz, se tiver uma briga, eu quero estar com o Bufalinho do meu lado, cara. Ninguém segura o Bufalinho, mané. E comigo e com o Bode, o Pomo! É, se eu tiver numa briga, eu quero que o Bufalinho esteja na minha frente, cara. Isso vai ser muito melhor. Não vai sobrar nada. Ah, e comigo e com o Bode e com o Bombo, a Letícia! Eu não vou continuar fazendo piadas com o Búfalo. Obrigado. Muito justo. Eu queria ser o próximo pra fazer piadas com o Búfalo, mas não deixaram. E comigo e com o Bode e com a Letícia, o Britinho! Eu não tenho nenhuma piada com o Búfalo também não, só não queria ficar com o Arnold porque ele foge, acabei de ver. Cara, o Arnaud é tão cagão que ele conseguiu fugir antes da mulher na briga, cara. Não, filho da... É porque ele é diabético, se tomar um soco o braço cai. Conhecimentos avançados de medicina aqui no podcast também. E hoje também aqui nosso especialista de luta do Round 1, Round 2, Round Fight, Bufalino! Ninguém sabe, mas se rolar uma briga, eu sou o primeiro a sair correndo. Ah, mentira. Búfalo, não vem com essa. É o primeiro a sair correndo pra cima da galera. Exatamente. Atropela todo mundo, acabou. Búfalo, discurso aí de como lutar, meu irmão. A gente vai falar sobre isso. Logo depois do próximo capítulo, que isso? Desnecessário. Todo mundo de boa aqui. Ai, tchau, bom. Konnichiwa. これはタンギニア株式会社のダンゴンバンです。メールアドレスは podcast de tanguinha tanguinhacorp.com。ウェブサイトは tanguinhacorp.com。Facebook にいい、タンギニアコープのいいねをクリックする。クソタレツイートにタンギニアコープをフォローする。友達に教えてください。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Grande sponsor, muito bom isso. Só tinha alegria. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Cara, eu tava conversando com o Bufalinho há muito tempo atrás, aí ele vem com aqueles discursos dele de professor de luta. Não, porque se o cara estiver armado é muito mais fácil, o problema é se o cara estiver com uma faca na mão. Bufalão, como é que funciona isso? Numa briga, o que é mais efetivo? Uma faca, uma pistola, é isso mesmo? Cara, olha a faca! A curta distância, a distância das suas mãos, a curta distância. É, não, é porrada na rua, tu saiu do bar porque roubaram tua mulher lá dentro, falou, vou te pegar lá fora. Pô, cara, mano, aí o cara tá assim, começa a distância, puxa a pistola, já era, brother. Pô, não adianta. Mas um perto do outro, junto, né? Isso aí. Ali, dizem que é muito mais perigoso uma faca, porque a pistola é um tiro, né? É reto. É como você fazer meios ali de isso não te atingir. E a faca é muito mais perigoso, muito mais difícil fazer isso. Valeu, Morfeu. Cara, tem um vídeo na internet. Perguntaram, não perguntaram? Eu não tô falando o que eu faço. É ideia, é teorias de luta, teorias marciais. Sim, tu, você é um lutador. Assim, você tem 2,5 metros e é mega veloz e rápido, tipo Rock Lee, tá ligado? Se você. Assim, é claro que você não vai brigar, você é um atleta, toda aquela filosofia oriental, vamos lá, Mao Tse Tung, guerra na Coreia. Mas se você efetivamente for brigar com uma pessoa que não sabe brigar, a pessoa tem alguma chance, assim? Pode acontecer aquele golpe de sorte, né? Por que não? Eu tenho 2,5 metros, mas pô. Pode estar no olho, é isso aí. Mas não tem essa, cara. Eu vou falar, vai apanhar, no final ele vai usar hash e vai recuperar todo o HP dele. Não vai adiantar nada, cara. Mas vai tudo voltar ao normal. Tem chance, sim. Se o cara der uma vacilação muito grande, ela tropeça, cai de cara na pedra, aí o maluco vai lá e dá um chute na orelha do maluco. Aí tem chance. Mas, porra, é quase nula, né, cara? O cara tem plus, por exemplo. Bota o plus pra lutar contra o búfalo. Ah, quebra ele sozinho, meu irmão. Que é isso, pô? Quebra. Tá, tudo bem. Deitado, os dois têm a mesma altura, mas não é disso que a gente tá falando. Tá falando numa briga mesmo, a parada é... Não tá porra deitado? Não só forró deitado. Ô, pera aí, ô Britinho. Você assiste muito Oz, cara. Como é que funciona essas paradas de briga na prisão? Rapaz, meu irmão. Eles vão te fazer de mulherzinha lá dentro, tu precisa se defender. Pô, aí você tem que se filiar uma facção lá. Os islâmicos, os latinos, os negros e a supremacia ariana. Nossa, como... se o Pombo for preso, qual é a dica que você dá pro Pombo na prisão? Essa bundinha dele. Nunca pede sabonete. Que isso, cara? Você tá me jogando pelas minhas nádegas, cara. Não se faz isso, não. Cara, se eu fosse preso, eu ia ser o rei da prisão, cara. E é claro, ia dar pra todo mundo. É claro. Seu Rodrigo Santoro da vida real. Eu ia ser o rei da prisão, cara, porque não ia ter chance pra ninguém, cara. Eu ia... Primeiro que se eu fosse preso, eu ia dar um jeito de acusarem o Bufalão e o Bufalão ia ser meu guarda-costas. Primeiro você tem que incriminar o Bufalão. Exatamente, mas isso é mole, cara. Nada. Mas que isso, Bufalão? Cara, o Bufalão tem o espírito do guardião, tá ligado? Tu olha o Bufalão, só não sabe que ele tem que guardar, mas ele é o guardião de alguém, cara. Então se eu fosse preso, a primeira coisa que eu ia cuidar de fazer como um bom portador do guardião seria foder com o Bufalão, no bom sentido. Na verdade não é um sentido bom, não, mas eu ia arranjar alguém dele ser preso e ser meu guardião na prisão e com isso eu seria o rei da prisão, entendeu? O Bufalão seria meu cão de guarda. Eu seria o rei da prisão ou você seria o rei da prisão? Não, eu seria. Eu montaria nas suas costas também no bom sentido, por entanto. Mas no final o rei ia ser eu. Você ia ser só a força, bruxa. Mas aqui no Brasil, Britinho, você que tem conhecimento, o presídio também tem essas divisões de... Aqui é mais facções, né? Aqui nas... aqui é facções, a gente não pode falar que nem a Rede Globo, né? Que é uma facção muito famosa. Mas não tem negócio racial na cadeia, não, né? Até tem muito pouco, lá mais pro sul, mas aqui no sudeste não, mas é um pretinho na cadeia. Feliciano representa nem os criminosos, puta que pariu. Nem os criminosos. Todo mundo prendido na cadeia. Mas, não, tô falando um papo... Não, tu pode falar o que você quiser, cara. Você tá amparado pela lei. Exatamente. Você tem a lei de cortes. Não, mas a prisão parece lógico, mas só que você, ao invés de ter quatro presidiários por burro, sala por cela, você coloca 20, 30, sabe? Todo mundo não dá nem pra lutar. Só dá pra dar cotovelada de gambá. Como é que acontece o amor numa prisão dessas, cara? Olha a curiosidade. 20 pessoas, cara. Galera dormindo de conchinha ali, pô. Involuntariamente. O Pluff uma vez tentou se acusar pra entrar na prisão e descobrir como é que era a noite que conchinha na cadeia, mas não conseguiu, cara. Agora eu vou ter que policial pra poder vir ao conselheiro. Mas não rolou. Aproveito de outro, eu vou entrar naquela cela, né? Eu queria saber, cara. Todos os filmes que eu vi de cadeia, a galera sempre tinha uma caneca lá dentro, cara. É desse jeito que funciona? O cara é preso, ele ganha uma caneca pra ficar batendo naquela porra. Naquela, com teu nome. Aquela grade lá depois. Aí tem teu rosto no fundo. Entendi. Você vai dar copo de vidro pro preso? O que eu mais gosto são as armas improvisadas de cadeia, cara. Neguinho pega uma escova de dente, afia e tem uma navalha. É muito pica. Tá certo. Aí o cara vai escovar o dente e corta a mão toda. Você mereceu! história de briguinha de porradinho colegial, lembrando uma clássica. Doutor Bode. Eu sou doutor. Brigando contra o maior criminoso do nosso colégio. E o pior é que o Bode, com 16 anos, era um moleque de 1,80m. O outro era um pequenininho, cara. Um moleque de 1,50m. Por... Não, o Shaolin era bem pequeno. A história vai relutar. Pô, que isso, Bode? Shaolin, o Bode. Não. O Bode confirma. O Shaolin era baixo, cara. Você tinha quase. Não chegava. Não chegava a 1,50m, não, cara. Ele era um pouco maior que o Tyrion. Era aquele anão do pânico, né? A história é a seguinte: era o Bode, o garoto criado, além de chupeira, de mamãe, sabe? Filho único. Quanto moleque que cresceu na rua, cara. Eu não lembro. Eu não moleque lembro. Vira lata. É, sabe? Ele ia com o uniforme do colégio todo puído. É, cara, era um marginal mesmo. Eu não lembro o que houve. Não, vai, mas por que rolou a briga? Qual foi o motivo da briga? Eu não lembro, mas no segundo grau é aquela coisa. Sempre tem a motivação, cara. A motivação é sempre xingou minha mãe. E, na verdade, não é nem, o cara nem xinga a mãe, sabe? Vem em terceiro e fala, pô, ele xingou a sua mãe. Aí, pode xingar tua mãe, mano. É por aí, cara. Não tem muita lógica. O Brito é o melhor cara pra falar isso, porque o Brito, até a oitava série, cara, se você desejasse bom dia ao Brito, ele xingava tua mãe, cara. O Brito ele não tinha. Metade do vocabulário dele é sua mãe é uma puta, cara. Sem sacanagem, cara. Mas tem coisa mais divertida na infância, cara. Era não tem, mas. No caso que alguns é verdade, né, cara? E as pessoas. Desse por isso que o Shaolin ficou o pé da vida. É verdade. Aí, o Bode que sabe explicar melhor. Qual foi o motivo, Bode? Sei lá, melhor. Cara. Qualquer merda de segundo grau. Chegou minha mãe. Eu não sei. É que o Bode não lembra, cara. O Bode desmaiou, ele não lembra mais. Eu só lembro. Apagaram aquele segundo tempo. A gente tava sentado lá na frente. O Bode ficou lá atrás tirar satisfação com o Shaolin. Não sei o que lá. Não te vê, cara. O Bode vai pra frente da sala e volta. Vem um touro com a cabeça abaixada. Ele deu uma cabeçada no Shaolin. Vamos lá. Eu tô falando, começou a porrada com uma cabeçada, tá muito foda, meu irmão. Na barriga, cara. Já ganhou, cara. É porque isso tem muito tempo, cara. A cena que eu lembro é o Bode empurrando o Shaolin com a cabeça, que nem um touro, sabe? Aquela festa do touro na Espanha, mas sem tomate. O Bode correndo pra cima dele. Aí era tipo MMA. Começava no alto, aí foi pro chão. Aí a outra cena que eu lembro é o Bode de Bruce no chão, o Shaolin montado, dando soco nas costas de um Bode. Tipo aquele zumbizinho do Left 4 Dead. E o Bode tentando. Que nem aquele treinamento de soldado de se esgueirar no chão, se arrastar no chão. O Bode tentando se arrastar o Shaolin, puxando ele pela perna e batendo mais, cara. Essa é a cena que eu lembro da luta. Tá certo. Caralho, que vacilo. Esse negócio de xingar a mãe lembrou uma pilha muito errada que a gente botou num amigo nosso, num conhecido nosso. O inverso e o menino chamado de Guim Barroso. E aí, e sabe lá Deus por que decidiram? Aqueles dois vão brigar. E começaram a fazer vários mind games com eles. Porra, cara, o inverso. O Guim Barroso tá zoando muito, cara. Caralho, falou que eu tua mãe, cara. Que isso? Não. Porra, o Guim Barroso. O Versa falou que te quebrava muito fácil, que tu é um frouxo. Que isso, cara? Caralho. Os moleques não tinham nada pessoal contra o outro, cara. Mas a galera começou a pilhar um com o outro. Moral da história. Depois da aula. Construíram uma batalha. Depois da aula, briga no bosque. Briga no boss. Grande tempo do aluno. E era legal porque um na frente do outro, assim, já dando aquela. Um olhando pro outro, abriu o braço, qual foi. E eles não queriam brigar, cara. Eles não queriam brigar. E a galera, caralho, xingou tua mãe, cara. Aí eu lembro disso, eu lembro. O Guinho quieto, aí acho que era uma outra criatura que puxou no muro do colégio, no muro da padaria uma vez, falou: e aí, xingou sua mãe. O outro tava calado. E o outro. Ah, mas todo mundo, cara. Todo mundo gosta de dar uma provocada. Não, mas essa luta foi a do Ali contra o Super-Homem, cara. A luta clássica, sabe? Foi foda. Tá ligado aquele brinquedo, aquele canguru? Aquele canguruzinho que dava os dois bracinhos aqui pra frente. Dum! Os dois bracinhos meio abertos. Caralho, muito maneiro. A luta foi disso, cara. Os dois só sabiam o gum. Essa parada de ficar botando pilha pra briga, cara. Todo mundo gosta da porra do espetáculo gratuito, né, cara? E a briga nada mais é do que isso. Porque naturalmente se forma o ringue, né? O ringue formou. formado de corpos que se faz quando alguém vai cair na porrada, naturalmente vira aquele círculo de pessoas em volta, né? Alguns até apostam dinheiro e a galera no meio caindo na porrada e pá, não sei o quê. E entre esses fenômenos, né, acontece um fenômeno interessante que é do cara que tenta apartar, né? Mas o fenômeno mais interessante do que o cara que tenta apartar é um que acontece praticamente quando existe um eclipse solar, que é quando o cara vai lá apartar a porra da luta e ele toma um diretão na cara, um perdidaço, e acaba entrando na porrada também contra o executor do golpe, cara. É muito bom quando acontece isso, porque aí acaba virando uma briga generalizada, né? Que a galera começa a tacar coisa também, aí rola aquela confusão foda, sempre vem um adulto, quando é briga de criança, vem sempre um adulto depois lá e tenta ficar separando e paga um mico também, quase sempre rasga a calça, acontece alguma merda com esse cara também. É sempre história pra contar pro resto do ano inteiro, cara. Eu, por exemplo, eu marco boa parte dos anos da minha infância, eles estão marcados assim, quando eu quero lembrar, isso foi em que ano? Ah, foi o ano que fulano caiu na porrada com tal fulano. As brigas servem pra marcar períodos de tempo, cara. Tão marcantes que são os acontecimentos. É, uma vez lá no colégio, cara, rolou uma briga, não lembro quem foram as pessoas envolvidas. Eu sei que acabou a briga, as meninas colaram no cara do tipo, tadinho, bateu, foda-se, bateu, apanhou. Por que que porradeiro atrai mulher, cara? Eu não consigo entender. A casa do Bufalão é conhecido como matadouro. Ah, mas já eu acho o contrário, cara. Já vi vários casos que rolou briga, assim, tipo, vamos botar. Não, normalmente é briga por causa de mulher mesmo. O cara. Dois caras entram na porrada por causa da mulher, né? Aí tem sempre o cara que é mais fanfarrão, normalmente é o menorzinho, mais fraquinho, que é o que gosta de ficar cantando mais de galo, né? Mal dos pequenininhos de merda. É, aí o cara vai lá, tira uma onda e tal, toma umas porradas. E a mulher, ao meu ver, pelo menos, ela tende a ir pra cima do cara que apanhou, entendeu? É meio que defender, fica com pena do maluco que apanhou, independente se o maluco tá errado ou certo. E como eu falei, normalmente o cara que começa a comprar briga é o baixinho abusado. Mas é, né? Bem que você falou normalmente, porque minha amiga Letícia Mendonça me brindou com um dos melhores momentos que eu já presenciei numa festa na noite carioca, cara. É, porque eu sou porradeira. Letícia porradeira, Letícia MMA. Se Dana White oficializar, ela vai ser o Anderson Silva do feminino, cara. Você quer narrar, cara? Porque a minha versão daquela noite é um pouco pior do que a sua. Não. A versão só tem uma. O Brito estava lá, não estava, Brito? Não estava, mas eu vi a história, cara. Nós estávamos numa casa... pista 3. Nós estávamos na pista 3. Aí, o lugar de pagar na pista 3 era lá em cima, se formava uma fila e ficava todo mundo naquela fila, meio cansado de festa, meio alcoolizado, meio alterado. Todo mundo na fila ali, esperando a hora do abate. Beleza. Aí, nisso, estava a Letícia e o seu acompanhante. Vamos chamá-lo de... O Bardo. O Bardo. Sensacional. E, pô, aí chegou um cara pra, sei lá, dar ideia na Letícia e tal. Mesmo era sendo acompanhado do Bardo. Era um conhecido meu, que eu já tinha saído com ele uma vez. E ele tava completamente bêbado, caindo, e começou a apontar o dedo na minha cara e falou: "Você me trocou por esse babaca." Foi isso. Essa foi a história. Não, eu prefiro a minha Ela tava lá, o cara chegou, qual é a gatinha, sei que lá, e aí ela... Colou a cara na cara dela, né, como se fosse beijar ela na hora da apresentação lá. Gente, pegou ele. Não, eu bati nele antes disso. Aí a Letícia meio coalha, falou: Bardo, me defenda. Aí não sei o que lá, aí ela... Tocou uma magufa. Ele mexeu os grunhidos assim, tentou fazer alguma... Aí a Letícia: "Bardo não vai fazer nada, ele só consegue bufar canções." Ela entrou na frente assim e falou: "Qual é, Manolo? Para com essa merda. Cansei disso." Aí o cara: "Cansou do caralho, o que? Não sei o que." Aí Letícia falou: "Bardo, aprende como se faz." Virou transeunte e empurrou o inconveniente. Não que o Bardo não fosse, mas enfim. E jogou o inconveniente na lixeira. Aí o maluco bêbado: desculpa, tio, desculpa, assim, sabe? Não, o segurança veio e perguntou: "Tá tudo bem aqui?" Eu falei: "Esse cara está me incomodando." Ele falou: "Eu vou escoltar ele até sair." Caralho, foi pica. Peraí, esse foi o Bufalão, né, cara? Cara, ia ser muito foda, cara. A gente tem que estrear a equipe Mendonça aqui na Tanguinha Corp, cara. Nossa. O Bufalão vai ser o treinador da equipe. E a Letícia vai ser o astro. Vai ser o porradeiro que vai estar sempre disputando o cinturão. Vai ser muito maneiro, cara. Cara, quando gente tava pensando no podcast, a gente falou, porra, briga, não sei o quê. Aí eu falei, pô, galera, eu nunca briguei, cara. Não vou contribuir em nada com o podcast. Mas aí, quando começaram a contar histórias de pilha errada, e eu lembrei que quando eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, eu caí numa pilha errada foda e briguei com meu vizinho, tá ligado? Eram dois almofadinhos e quem botou pilha foi o marginalzinho do prédio, cara. Foi muito errado aquilo, porque a gente tava no parquinho. Eu não sei qual foi o motivo. Eu acho que foi papo de mão. O que o marginal falou? Não deixa ele pegar a tua Barbie, não. Não, essa Barbie é tua. Muita onda. Não, era, acho que era coisa de mãe também. Caralho, mano, é tua mãe. Xingou tua mãe botando pilha. Tipo quando a pessoa começa a rir de você. Ah. Ou incentivar o erro, tá ligado? Eu sei que eu nunca tinha brigado. Eu tinha feito karatê pra aprender a me defender, segundo meus pais. Só que nunca deu muito certo, entendi, né? E aí o conselho máximo da minha mãe era, meu filho, na hora da porrada, você chuta o saco. Caralho, sua mãe te ensinou isso? Isso aí, cara. Caralho, sua família é muito pica, cara. É isso aí. Como pode? Vai no saco, é isso aí. Mas eu não fui desleal esse ponto. Aí o moleque botando pilha, vá, briga, não sei o que, tua mãe vai deixar, mano, é mó otário. Aí, os dois lados, né, o marginal lá, feliz e contente. Eu sei que a gente brigando, assim, se encarando, vai, vem, e finge que vai, finge que não foi, acho que a gente andou uns 2 quilômetros, só nessa. Até quando a gente veio, tava quase entrando no pátio, né, do prédio, assim, nesse vai, e aí começou... Ameacemos as voadoras, cara. Como é que briga dando voadora na realidade, cara? Só eu mesmo. Quem riu? Fazer com ela. Aí, primeira briga, eu fui dar uma voadora. Eu dei uma voadora, errei, o maluco andou pro lado, falando, vai, mané, e aí, mané, o que que tu vai fazer agora? Aí eu fui, dei um chute. Tu meu quem? Tá ligado quando o chute do karatê que tu pula, dá um chute e depois dá outro pra frente? Chute não acerta nada, cara, porque se não for no queixo, não faz nada. Aí eu dei um desse assim, e o maluco andou pro lado de novo, ai, filha da puta, não sei o que, tá karatê, é karatê, ô seu viado, já vai deixar. Eu sei que no terceiro desse, o maluco segurou meu pé, cara, eu caí de chá. Aí eu fiquei me contando. Ah, minhas contas, mano! Porra, não sabe brigar, você! Aí, caralho, mano, eu comecei a chorar e o moleque ficou com pena, porque ele era gordinho, né? Aí ele, não, foi mal, machucou aí? Ficou torcendo no chão. O moleque me derrubou, então, ou ele foi pra minha mãe lá em cima, subiu correndo as escadas. Corre, tia Regina, tia Regina, porra, o João Vitor tá no chão lá, ele se machucou. E tá, porra. Cara, que vergonha! Foi uma briga da minha vida. Foi muito. 9 anos de idade, maneiro. Conta a história toda. Pô. Foi que o Luffy caiu, aí levantou e tentou fazer aquele Hadouken que ele tentava fazer no colégio. Tá zoando? Tá zoando? Mas eu vou te mandar um Hadouken mesmo. Vai. Por que quando criança briga pra caralho e quando as pessoas crescem não brigam mais, sabe? Bom, porque existe um negócio chamado mesmo temporal. É mais de fogo. É o final. Porque seria muito legal, porra, num ambiente de trabalho, porra. Briga, porrada! E todo mundo joga os papéis da mesa pronto. Imagina no escritório isso, tá trabalhando. É, mané, o Zezinho falou pra pegar o Luizinho lá no telhado. Aí vai a empresa inteira lá pra cima tomar café. Porra, muito maneiro, galera com um cafezinho na mão. Aí vai afrouxando a gravata e girando a gravata. Isso aqui é até a aposta organizada, isso é tudo bonito, cara. Porra. Ó, sério, vocês aí que estão crescendo, nossos ouvintes estão todos entrando na faculdade e tal, terminando o colégio. Mantenha esse espírito de briga no mercado de trabalho. Isso. Bota no currículo, porra, vence 3 brigas. Bota rank, tipo de lutador profissional. 7 lutas, 4 vitórias, 2 empates. Sabe que tu falando isso, né? Tu tá meio que colocando uma camisa quadriculada nessa galera, né? Uma barba mal feita e um óculos escuro de Joselito. Sem noção, né, cara? É basicamente isso. O cara cresce e continua caindo na porrada pra qualquer coisa. Não, mas, pô, você é um peladeiro. No ambiente da pelada, não rola mais brigas de vez em quando, nos estranhamentos? Rola, mas é porque tem competição, não é porque a galera cresceu e continuou caindo na porrada sem sentido. Normalmente, na pelada, o que rola da xingar a mãe do maluco é sem sentido? Eu acho que não. Eu acho que é um motivo muito válido pra se brigar. Eu acho que a gente nem precisa discutir aqui os tons de filha da puta que existem, cara. Às vezes você fala filha da puta pro cara como se você estivesse falando que você preza muito por ele, cara. Ah, tem... filha da puta. Tem uma máxima da luta. A honra se lava com sangue. Se o cara te xingou... Não, é, cara. No futebol não funciona assim, cara. No futebol normalmente tu xinga o cara de filha da puta, manda o cara pro caralho, manda ele se fuder, dá um bico. Nas costas do maluco, peida na cara dele, faz o que tiver que fazer. No final acaba o futebol, todo mundo se cumprimenta, vai embora pra casa e fica rindo das paradas que aconteceram. É sempre assim, cara. Futebol é outro é um universo paralelo. É onde mata um garoto de 15 anos com o sinalizador. Exatamente. Tô falando de futebol, não tô falando do jogo do Corinthians, não. É diferente. Ah, você mereceu! É, vocês falaram de briga, né? Teve uma determinada situação, eu era pequeno, devia ter uns 8 ou 9 anos, apareceu um rapaz, né, mal encarado, grande, que eu soube, que se entregou ao tráfico, foi mais uma das pessoas que conheci pequeno que se levaram ao mundo do tráfico. Ele devia ter uns 15 anos na época, quase 2 metros, e eu era só um gordinho palhaço, e ele queria cair na porrada, o irmão dele queria cair na porrada com meu primo, e eu, sabiamente, como eu não ia conseguir cair na porrada com ele, eu fui em casa e catei o cachorro vira-lata que ficava pendurado lá dentro do quintal, né? E levou o cachorro pra briga? Eu levei o cachorro pra briga. Eu jogava muito Samurai Shodown e tinha um personagem que caralho. Olha a referência. Pra cair na porrada. Então eu fui lá pegar o meu vira-lata, que era quase um lobo selvagem, né? Só que não. E levei ele pra ver se ele conseguia dar uma equilibrada no negócio. Só que aí o cachorro vira-lata na ocasião da briga, acho que ele meio que ficou nervoso também. E usou a minha perna como um poste pra mijar, em vez de ir pra cima do cara dar umas mordidas nele. Foi um dos micos mais escrotos, cara, que eu paguei na minha vida. Eu apanhei e fiquei com a perna mijada ainda. Foi muito... Foi bem chatinho. Por isso que sua família não tinha respeito. Por isso que ninguém me respeita. Mas, assim, nem toda briga ela precisa se resolver dessa forma, né? Às vezes você... Porque brigar não quer dizer que você caiu na porrada, cara. A gente tá falando de briga aqui, mas o tema é mais abrangente. Muitas vezes a briga ela se resolve no papo, né? Literalmente. Você xinga aqui, xinga ali, aí vira aquele... Como se fosse duelo de rapper, só que um duelo de xingamento, entendeu? Quem fica desmoralizado primeiro. Que é crise na Gávea. Você tá ali naquela discussão braba, né? E o cara vai e tenta te tacar pra baixo, te humilhar, você responde, xinga a mãe do cara um pouquinho, aí o cara vem e xinga a tua. Mas assim, na época eu tinha 11 anos de idade, tava entrando no colégio militar, né? E tinha uma galera que pegava... tava tentando se afirmar como bad boys, né? Então eles tinham que pegar no pé de todo mundo que ameaçava dar um mole, né? E só que, pô, discussão de criança de 11 anos é um pouquinho diferente, né? Do padrão, né? Pra agradar o Pluff, eu vou falar pro default. Você roubou meu Charizard. É tipo isso. Mas na quinta série aconteceu o seguinte, né? Um desses garotos aí metidos a bad boy resolveu vir falar besteirinha, né? Vim falar: ah, você é um gordinho feio pra caralho. Aí tu respondia, né? Porra, eu que sou feio. Você parece que encontrou a cara no lixo. Não sei o que lá. Caralho, aquela parada caralho, pô, pega ele pra galera aí, cara. Qual é? O maluco chorou depois. Aí tava nessa, né? Aí como começou o lance da feiura, aí partiu naturalmente pra mãe, né? Que, ah, tua mãe deve ser uma baranga porque tu é feio pra caralho, blá, blá, blá, blá. Aí, numa dessa que eu bati, né? Dizendo que a mãe do cara devia ser horrorosa, feiosa, gorda ou qualquer outra coisa assim, né? Os primórdios, assim, o instinto da piada de mãe gorda, o moleque ficou ofendidaço. Ele falou: minha mãe? Você tá falando que minha mãe é feia? Ai, minha mãe é linda, que não sei o que. Ela começou a defender a mãe dele, falar que a mãe dele era bonita. O moleque chegou... Minha mãe é gostosa pra caralho, mané. Ela já deu pro bairro inteiro. Todo mundo seca ela na rua. Cara, eu sei que o moleque chegou ao ponto de catar uma foto 3x4 da mãe dele dentro da carteira pra mostrar pra todo mundo que a mãe dele era feia. Mas antes disso, olha aqui a foto da minha mãe, como ela é bonita. Aqui, ó. Fala que ela é feia. Fala que ela é feia agora. Aqui, minha mãe. Caralho, mas pior que a foto feia pra caralho da mãe do moleque. E aí que todo mundo começou a rir mesmo, sabe como é que é? E o moleque ficando nervoso porque o nego foi achando que a mãe dele era feia, sei lá, ele ficou meio inseguro e tal. E aí o moleque começou a xingar mais, né? Começou a usar todos os palavrões que a gente conhecia e tal, seu boboca e essas coisas. Assim. Essas coisas pesadas, né? Aí eu falei pra ele: cara, tu não pode zoar ninguém. Que eu lembrei que em uma das aulas anteriores, né? Alguém tinha pedido pra ele ver o horário no relógio e ele não sabia, né? E o que acontece? Já tava naquela briga que o pessoal fica em volta, né? Pra assistir quem zoa mais quem, né? E aí, pô, me veio aquele momento na cabeça. Eu falei: cara, tu não pode zoar ninguém, tu é um idiota. Tu não sabe nem ver a hora no relógio de ponteiro. Aí geral: ah! Cadê o relógio de ponteiro? Ai! Vai deixar, mané? Vai deixar? Não, cara, mas o melhor não foi isso. O melhor é que pegaram o relógio. Alguém sempre arruma, né, cara? O motivo pro cara se fuder. Aí arranjaram um relógio de ponteiro. Imagina, né, pra uma quinta série tu encontrar uma criança com um relógio de pulso de ponteiro. É quase impossível. Mas arrumaram um relógio de ponteiro, que devia ser do pai bonito de alguém, e levaram lá pro moleque poder dar aquela conferida. Cara, o moleque ficou uns 2 minutos com aquela cara de pimentão e todo mundo rindo da cara do moleque. Porque ele ficou meio congelado porque ele não conseguia ver a hora. E ele não largava o relógio, não parava de olhar pra cara do relógio. E aí foi quando eu ganhei minha liberdade na quinta série, e o pessoal parou de me zoar, pelo menos naquele ano, cara. Nesse momento depois você foi eleito rei da turma? Não, não fui eleito rei de nada, só parei de ser zoado. Um pouco. Entendi. Uma semana, sei lá. Entendi. Eu me lembrei, né, nesse tema de colégio, que teve um aluno já marginal, esse moleque na sétima série, tinha 18 anos, maconheiro e tal, comia mulher, ia pra barra, e todo mundo lá largando Pokémon, sabe? E o moleque, ele era meio revoltado, ele tava em outra vibe. E ele fazia aula de handball na educação física. E tinha um professor, que eu não vou falar o nome aqui, mas teve duas grandes no mundo, sabe? Enfim. Que o professor era bem filha da puta e escroto. E esse moleque, e, pô, quando você é filha da puta e escroto com criança, tá tudo certo. A criança não sabe responder. A criança vai ficar triste e chorar em casa. Agora esse marginalzinho, não. O professor falou, fulano, faz isso aqui. Não, não vou fazer, seu merda. Como é que é? É, eu não vou fazer, seu filho da puta. Então tá, final da aula eu te pego lá fora. Eu lembro disso. Eu não lembro o nome dos envolvidos, não, mas eu lembro que rolou essa merda. Não, cara. Eu lembro que o moleque foi lá pra fora esperar, e aí o professor, que era meio gordinho, saiu do colégio de carona com o professor, que era forte. Pra não ter grito. Foi meio zoado. Que vergonha. Eu acho que o tema passou de luta e briga pra pessoas que fogem de luta. Cara, quando você bota podcast na linha pra gravar sobre luta, você não espera porrada, você espera fugas. Aí, eu não sei, cara. Eu sou muito mais porradeira que todo mundo aqui. Isso é verdade. Deus. Letícia, defende a gente. Eu só queria fazer uma pergunta. Letícia versus Búfalo, campeão enfrenta o Daigo. Eu não vou, não, cara. Eu queria perguntar pro Búfalão quanto é que ele cobrou pro professor lá pra poder sair com ele do colégio. Eu ajudei o professor ali, na canagem. Deixa eu aproveitar que a galera aqui é toda nerd mesmo. E vou fazer uma recomendação aqui de um mangá, cara. De um mangá de porrada, mas não é mangá de porrada. Todo mangá tem porrada. Mas é mangá de porrada em colégio. E sem magia nem nada, tá ligado? E esse mangá, a diferença dele é que ele é coreano. Ele não é mangá japonês. Eu não sei nem se chama mangá, de repente tem não, um outro. Tem um nome. Manhwa. É, tem um nome zoado aí, mas. E ele não se lê da direita pra esquerda, da esquerda pra direita tradicionalmente. É normal, é tipo comics mesmo. E ele conta a história de um garoto que foi transferido pra essa escola, e ele tem uma cara de muito mal encarado, de porradeiro, tá ligado? E as pessoas acham que por ele ter essa cara de porradeiro, ele é fortão, é porradeiro de fato, só que ele não é, ele é um fracote. E aí os boladões das turmas lá, porque toda turma tem um líder que representa aquela turma na porrada, sacou? E começam a chamar ele pra briga e tal, achando que qual foi, tu chegou na escola agora e quer mandar, e o cara, só pela cara dele, as pessoas acham que ele tá querendo cair na porrada. E só que ele não é, ele é todo desajeitado, e acaba vencendo a luta, tipo, escorregando na banana, as paradas meio zoadas, assim. Opa, então, é aí que tu resolveu ler? Não, eu li, é legal. E só assim, a história é muito boa, é muito engraçado. O nome do mangá é Transfer Student Stormbringer. E só tem um problema, se você for ler, caro ouvinte, o traçado do mangá é meio zoado. Você tem que conseguir passar por cima disso, tá ligado? Porque a história é legal, entendeu? É divertido, é engraçado. E é isso aí, uma recomendação aleatória para você, ouvinte. Transfer Student Stormbringer. Essa linha também tem o filme Warriors Come Out to Play. Que é mais ou menos briga de gangue, né, cara? Galera brigando. Tem os atletas, tem os vagabundos, tem a galera do pombo, tem todo mundo lá se porrando. A galera da poeira? Qual seria a minha galera? É, aí eu vou deixar em aberto pros ouvintes. Entendi. Tá certo. A gente já falou sobre o Clube da Luta e falou que é necessário recomendar de novo. Ele existe no Rio de Janeiro, hein? Só digo isso. É isso aí. Você fala Clube da Luta Rio de Janeiro, eu só consigo pensar nas brigas que acontecem toda sexta, sábado e domingo na Lapa, todo dia, 3 horas da manhã. Pra quem não é do Rio, eu recomendo 3:30 da manhã, para lá na Lapa e espera acontecer o caos. Mas não fica muito perto, não. Senão vai chegar lá um pivete e vai te derrubar com um soco. Um soco, eu já vi. Entendi. Ela já vai ser derrubada por esse pivete, ela ia derrotar todos. Não, eu ia derrotar todos. Eu até fiquei de fora porque eu não queria casar no tumulto. Mas tinha mulher brigando também, era engraçado. Devia ter algum tipo de treinamento, né, cara, pra pessoa conseguir se defender dos arrastões, né? Aliás, os arrastões são um bom exemplo de porrada generalizada absurdamente desordenada que você precisa ser uma pessoa altamente habilidosa pra conseguir sobreviver a um, né, cara? Os arrastões aqui no Rio de Janeiro são mais violentos do que muitos efeitos naturais aí, muitos desastres naturais que ocorrem no mundo inteiro, cara. Eu não vou muito à praia, um dos motivos são os arrastões. Bobo, tá zoando. Não, ó, arrastão... Você não vai na praia por culpa no arrastão, cara? Não, eu não falei, a culpa é exclusivamente do arrastão. É uma das desculpas que eu tenho pra mim pra não ir à praia. Bota pelo seu cu, prossiga. Entre elas estão sol, areia, água com sal. Água viva. As meninas de biquíni. Não, essa aí você tá misturando com as coisas, cara. Não. Com marquinhas de biquíni. Verdade. As pessoas não aceitam bem quando eu vou de biquíni pra praia. E nem quando eu começo a agarrar o puff na areia. Mas eu não gosto da praia por conta desses motivos aí. E o arrastão, cara, é um bagulho absurdo. Porque o cara que executa o arrastão, ele tem uma habilidade muito elaborada, cara. O Bufalão vai até depois de falar um pouquinho mais detalhado depois pra gente. Que isso? O cara, ele mete a porrada na galera, né? Ele briga com dois, três ao mesmo tempo. E ainda saqueia as pessoas no processo, cara. É muita habilidade, cara. O cara tá aqui, fugindo da polícia, batendo, brigando com três e roubando na carteira da sua avó, cara. É muito agora depois. É, não, depois eu acho que eles entram na areia, cara. Não sei o que eles fazem, não. Cara, tem túneis na praia secretos, tá ligado? Tipo da Taruganinha. Deve ter, o covil deles é embaixo da areia, tá ligado? Aí o mestre deles, assim, o líder deles deve ser um tatuí gigante. Mas, por falão, deve ter algum tipo de briga que enfoca, né, exatamente nisso, que é a questão de você brigar com várias pessoas ao mesmo tempo. Você conhece alguma? Não, toda arte marcial tenta puxar pra esse lado, mas não tem uma específica pra você brigar contra vários oponentes, não. Tem como você agarrar um cara e querer brigar contra dois. Qualquer uma de trocação. Então tá valendo pra você brigar contra vários. Pô, tem o estilo Hentai Mitsurugi, pô, do Samurai X, pô. Mas também a questão da arrastão, a galera tá roubando as suas coisas, você puxa as suas coisas, né? Você não tenta brigar. Os caras tão meio que na vantagem aí também, né? Tem um lado emocional na parada aí. Entendi, mas eu acho que não é o suficiente não, cara. É muita habilidade mesmo. Mas você nunca treinou assim especificamente, assim, arrastão não? Não, arrastão seria forte. Mas eu digo treinar assim, agora você vai treinar uma técnica de defesa múltipla, assim, pra quando tiver duas ou mais pessoas tentando te enfiar a porrada. Não tem isso? Técnica não, mas já rola de você lutar contra vários oponentes. Assim, quando eu fazia karatê e era criança, tinha uma hora que era o pandemônio que chamavam. É todo mundo tocando os aralhos, você pode fazer o que você quiser ali, só não pode enfiar o dedo no olho. Qual olho? Parabéns, mano. Não, porque é complicado isso, cara. Uma vez, eu tava... Pera aí, olha o que você vai falar, cara. Não, agora eu comecei, foda-se, tem que falar essa porra. Eu tava aqui em casa, né, e aí começou aquela porra daquela viadagem de porradinha do nada, tá ligado? Porradinha surpresa. Tu tava mexendo no teu computador, tava meu primo, era eu que tava mexendo no computador, vou falar. Aí tava meu primo e mais dois amigos no meu quarto, né, na época que meu quarto era outro, um pouco menor, bem menor. E eu tava lá mexendo e rolou aquela de, é um cochicha daqui, outro cochicha de lá, daqui a pouco vem um e te dá um pescotapa ardido, sabe? Pô, o problema é que entre família não dá pra falar da mãe, né, cara? É, até dá, acaba se falando. A tua mãe, a tua tia? É. Aquela mesma, todo mundo via piranha mesmo, foda-se. High five. Geral, bom filho da puta. Rolou aquele pescotapa, tu vira pra, né, pra dar o troco, aí daqui a pouco começa aquela porrada generalizada e pá. E aí sempre tem quem cria a maior rivalidade, né? Porque quando você toma um pescotapa assim, você não vê quem é que foi que te deu o pescotapa. Tu arrisca, né, pelo que você sentiu da mão da pessoa. Vira batendo. Não, é mais ou menos. Eu viro analisando a cara das pessoas. Só que os filhos das putas combinam de fazer a mesma cara. Sei lá que porra é essa. Aí você vai ter que arriscar um. E esse que você arrisca, que você chama pra Cristo, você vai até o final na porrada, cara. E foi o que aconteceu. Eu arrisquei meu primo, né, na Ligudo, que mora aqui na minha casa, na casa de baixo. E a gente começou aquela viadagem daquela porrada que quem desmaiar primeiro perdeu. Sabe como é que é? Desmaiar primeiro. Caralho! Adoro brincadeira e saudade. Parabéns. Porra. Nós somos uma família de guerreiros. Isso que acontece. Aí nessa aqui. Que agarra daqui, agarra de lá, faz o cara morrer. Rolou uma parte lá que ficou trançado meio que a perna dele e o meu braço passando por entre um dos braços dele e a outra perna, né? E eu você perdido, cara, mas eu tô achando meio gay. Foi com certeza muito gay. Você deve estar até já abrindo um zíper, mas não faça isso. Não, ainda... pijama não tem zíper. Entendi. Nem atrás, cara. Eu acho que atrás todas as suas calças têm. Não, cara. Mas eu tava naquele processo, né? E acabou que numa hora de virar, assim, de mudar de posição, a minha mão, que tava mais ou menos na altura da coxa dele, acabou arrastando. E o meu dedo, um dos meus dedos que tava em posição. Ah, não, pô, vai se fuder, cara. Que isso? É muito errado, cara. É. Não. Sei que você fala de pegar a irmã e tal, mas porra, primo, cara? É, foi. Eu não gosto de lembrar, não, cara, mas meio que. Sabe a falange do seu dedo? Aham. Uhum. Então, ela sumiu. Aí, deixa eu te perguntar, pô, peraí. Você cheirou o dedo depois, cara? Não, cara, eu fiquei o resto do dia lavando meu dedo. Mas foi uma situação bastante traumática, assim. Então por isso que eu aconselho, cara. Aliás, talvez o Búfalo fique meio chateado, ou não. Não sei, talvez alguém fique meio chateado que tá ouvindo essa porra. Eu tô chateado. Porra... Eu acredito em vocês, porque eu também fiquei muito chateado. Essa porra de briga de agarração, cara, isso é uma viadagem do caralho. Tu quer brigar, tu resolve a parada rápido, brother. Tu dá um baixo do queixo do maluco, ou então combina, olha só. Se começa essa porra de agarração, os dois perderam, beleza? E pronto, tá resolvido, cara. Porque. Ou então, tu usa uma cueca bem apertada, que aí não tem como passar nada. Exato. Ou então tu usa uma cueca com zíper atrás. Verdade, teu primo tava sem. Caralho, teu primo tava sem cueca, cara, brincando de agarrar você. É, eu não sei, eu acho que tava, mas eu não quis perguntar, não, cara. Se fuder, cara. Aqui sair daquela situação, cara. Foi muito tenso. Vou te falar uma coisa. Eu era muito mais feliz achando esse programa. Sério mesmo. Pô, cara, não tá agarrado. Eu acho que a minha cara não vai voltar à feição normal, não. Também acho que não. Também. Bom, em qual momento você decidiu compartilhar a história que você enfiou o dedo no cu? É tudo pela diversão dos senhores. Entendi. Parabéns, cara. Filtro zero. Muito obrigado, pô. Bota o nome do seu primo também aí, cara. No post pra gente ver. Bota o Facebook dele. Eu tô cortando minha unha até hoje, cara. Eu não deixo ela crescer um milímetro. Só pra completar o que o Pombo perguntou, tipo, não tem técnicas pra você. Técnica de ataque e defesa, entendeu? Pra você enfrentar vários oponentes. Mas tem mais poder de combate, movimentação, deixar os caras cercar, por aí vai, entendeu? Qual que é a mais comum, assim? A galera normalmente vai pro canto. Não, calma aí, falou o que eu tenho que fazer pra ninguém enfiar o dedo no meu cu, acho que. É a grande pergunta que a galera quer fazer aqui, cara. Pô, não faça luta agarrada, cara. Que aí ninguém vai enfiar o dedo no cu. Tem um grande mestre da Alzão que ele soltou uma máxima sobre os garotos de rua, que a Letícia falou da Lapa, dos cracudinhos e tal. Foi o seguinte, a gente tava um dia sentado conversando no estágio, aí chegou um estagiário e falou, pô, cara, eu fui assaltado por um cracudinho no centro da cidade, não sei o quê. A Alzão bateu na mesa, deu um soco na mesa. Cara, isso é um absurdo, cara. Você não pode fazer isso. Aí ele explicou o porquê. Cara, o cara que foi assaltado, como todos nós, classe média, o pai pagou aula de artes marciais, o moleque tomou danoninho, comeu no restaurante caro na hora do almoço, e o cara se sujeita a perder, o maluco que nem comida no estômago tem, sabe? Cresceu sereno, sem camisa, pegando friagem, sabe? Bebeu água de chuva. Se você parar, de um lado tá um cara bem alimentado que fez arte marcial, do outro tá um moleque doente que mora na rua, cara. E você vai entregar sua carteira pra esse moleque e ter um insulto com seu pai, cara. Te deu amor, te deu comida. Tá certo. Aí ele falou que era inaceitável. Não, mas se o cara estiver armado, pô, não tem o que fazer, cara. Não, ele não tem. Ele tem arma, mas ele não tem comida no estômago. Se ele tivesse arma, ele teria roubado comida, não dinheiro. Ai, Jesus. Não, mas se você parar pra pensar, esses moleques que assaltam na rua, o moleque chega tossindo, magrinho, sei o que é. Pô, o meu primo, cara, meu primo é um gênio. Um dia desses, um cracudinho parou ele no centro. Ele tava contando histórias de noite, tarde da noite, 11 horas. Sei o que é, me dá esse celular aí que tá no seu banco. Ele falou, vou te dar droga nenhuma não, seu otário. E o meu primo é baixinho. Tudo isso com boa naturalidade, cara. Aí que você vê, cara. O cara querendo pegar o meu telefone. Moleque magrinho. Não vou dar, não. Mandei ele logo pra aquele lugar. Parabéns. Mas será que vai disparar? O cara pediu, eu dou carteira. Eu não tenho coragem de brigar com o cara de boa, não. Não, se o moleque tiver armado, nem desculpa. Mas eu acho que vai muito da índole barra criação das pessoas. Porque numa situação dessa, vem um cracudinho e pede sua carteira, você pode falar, caralho, o moleque tem 1,20m, não tem nenhum dente. E cair na porrada, como você pode entregar, porque você fica estunado. Você toma um baque pelo susto, sabe? É, você não tá acostumado com esse tipo de coisa. É foda, cara. Eu acho que a evolução deveria fazer a gente brigar mais, sabia? Tô achando isso agora. Vê o Pumba aí. O Pumba é um cara mais evoluído que a gente, cara. Começou uma briga, ele vai dar 1.000 anos de dor. Pá, acabou. Inclusive, é até meio rachado, assim, meu dedo do meio, cara. Ele tem um prepúcio, meu dedo. Aí, Pumba, o tá te chamando, cara. Caraca, meu dedo tem um prepúcio. Vai se fuder, cara. Cara, eu vivo no bairro Pacífico. Você vive no bairro gay. Por isso mesmo. Copacabana é um bairro gay. Não é um bairro, não é um bairro Pacífico, é um bairro passivo. Só passa guerra, passa amor. Mas daí, aqui na frente da minha casa, eu moro no 8º andar, né? Tem a varanda, dá pra ver a rua, na moral. E em frente da minha casa tem um ambiente aqui que às vezes aluga a área dele pra festas. E o problema é que, quando esse ambiente vai começando a falir, ele começa a pular pra alugar pra festas bem ralé, tá ligado? E aí começa a ter umas frequências meio zoadas na festa. Muito heterossexuais. Não, era heterossexual a festa, era heterossexual. Essa era. Mas. Ah, da ralé. Da hora da noite, eu tava aqui no meu quarto e tal. Galera, falou, vou dormir, pai, chega o computador e vem na cama, começa a ouvir os gritos na janela. Pô, varanda vê qual é, né? Olhando lá pra baixo, tem um grupinho de playboyzinho careca, tá ligado? Vai pra balada de camiseta e calça jeans, tu tá errado, cara, mas tudo bem. Aí os caras de camiseta e gata. 90% de balada vai desse jeito, cara. Não, camiseta regata? Não, regata não. Regata. Aí tudo bem. Cara, regata e calça jeans, cara. Aí bombadinho, careca, né? Aí sei que eles foram expulsos da festa por causa do segurança. A festa tinha uns 12 seguranças na porta, cara. E tinha uns 6 moleques. Eu sei que a discussão evoluiu, virou porrada e, tipo, tá ligado quando o playboy briga que vai... Tem muito em futebol isso. O cara sai correndo, dá um chute, assim, tipo, que erra e depois dá 3 passos pra trás. Dá um chute não querendo acertar, só pra fingir que deu chute. Aí começou assim. Daqui a pouco os malucos pegaram o cavalete na rua, começaram a tacar pau. Caralho, começou a voar coisa pra lá, bueiro, segurança, correndo atrás dos moleques. Do nada saiu um vovô da festa, armado, e deu um tiro pro alto, cara, no meio da rua. Caralho. E eu namorando aqui pra baixo, cara. O velho não tem consciência de nada, cara. Vários prédios altos, o cara dá um tiro pro alto. Essa que é a beleza da vida, cara. Aí eu, caralho, que filha da... Aí eu baixei na varanda, né? Caralho, mané! Aí, quando eu voltei, o vovô tava já botando a galera pra correr, mas... Aí, tiros em plena Copacabana. Porra, bomba. Mas é aquilo que falo, por exemplo. Tem uma multidão enfurecida, não tem controle, não tem porrada, não tem nada. Você tem que causar o medo. Você tem que fazer as pessoas se sentirem frágeis, acuadas, crapudinhas. O velho dá um tiro pra cima, ok, é irresponsável, é consequente, podia ter te matado. Seria até bom, mas... Jovem, morre a porta de festa. Vai tava na festa? Não, ele tava na varanda. Cara, imagina se você morre na sua varanda e na cai lá de cima? Ia ser muita humilhação, cara. Ele mata os velhos. Não, mas a multidão enfurecida não tem jeito. Que tava falando de arrastão, sabe? Cara, como é que você controla? Você tá num show, lá tá o Bon Jovi gritando no Rock in Rio. Se a gente decidir, vão me invadir, acabou, cara. A gente sequestra o Bon Jovi. Foi ideia, hein? Então é isso aí, nós estamos chegando ao final do programa desse podcast muito bonito, maluco sincero. E a lição que a gente leva pra vida desse programa é o lema de Copacabana: faça boa, não faça guerra, que agora é o lema da Tanguinha Corp também. Não. É sim, o Pomo ensinou hoje que o amor fraternal é uma coisa linda, né, Pomo? É, não, eu não sou irmão do meu primo. Ele chega em locais inimagináveis. É um amor inexpressável. Ele leva a luz onde só tem trevas. Eu só queria dizer leva as trevas onde antes tinha luz, né? É, e a amor rima com Arnô. Leva as pregas também. Muito bom. A gente queria ter feito um podcast sobre muita porrada, mas a gente não briga, só o Bufalão que é o mito da porrada, né? Faltou o Dago, brigador. Mas vai ter um round 2 cheio dos convidados porradeiros, não tem erro. Um belo dia. Até porque lá, provavelmente, no round 2 vai ter brigado já na rua e o Pombo Bode, que a gente, porra, tá toda hora brigando aí. Direto. E é isso aí, eu queria agradecer a tua participação, minha do Bode do Pombo. Obrigado a caralho, passa a carteira. Entendi. E também agradecer a participação da Letícia. De nada. Aí, Letícia, feliz aniversário. Obrigada. Parabéns, quer dizer, obrigado ao Brito. Eu quero um parabéns também. Parabéns, Brito. Tá bom, né? Pô, Brito, sumiu o Brito. As pessoas sempre perguntam por você, Brito. Eu tava na rehab de novo, eu falei pra não apanhar do caracudinho. Vocês me encontraram na rua, mas eu sou alto também. Eu queria dar parabéns pro Brito também, porque ele tá acima da média nacional. Ah, valeu, foi bom. Parabéns, cara, que você continue crescendo muito nessa vida. Isso aí. Bom, e é o nosso mestre da luta aqui, muito obrigado, Bufalino. Valeu, galera, não briguem. Arrumem a academia pra vocês apanharem, quer dizer, lutarem, obrigado. Quanto é que tá a hora de apanhar pro Bufalão, cara? Tem que falar que tá cobrando aí já pra dar umas porradinhas na galera. Acho que ele de graça, Bufalão. Pra você ele faz de graça. Show. Eu vou virar cafetão do Bufalão, então. Se alguém quiser saber quanto é que é pra apanhar pro Bufalão, né? É uma boa anestesia também que existe aí no mercado. É só falar comigo que eu desenrolo pra você. Entendi. Arrancar os dentes, o Bufalão faz um monte de serviço. Tá, vai. Abraçar não é samba. É isso aí, galera. E lembre-se, pilha errada é pilha errada. Hã? Isso aí. Entendi. Falou! You make me wanna die. E-mails. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails, o último bloco de todos os podcasts de Tanguinha. É justo. Obrigado pela cooperação, galera. É sempre bom contar com amigos pra conversar nessas horas. And you got a friend. Eu queria saber qual é o problema de vocês que são hosts de podcast que tem que achar que isso aqui é uma festa, cara. Você tá só introduzindo a leitura de e-mails. É a leitura de e-mails, vamos ler os e-mails. Objetividade, entendeu? Quando você entra no fone, você não espera que... Então beleza, então vamos lá. Ah, recebemos um e-mail aqui do amigo nosso El 2012. Ele começa aqui. Fala aí, galera de Taguinha. Aqui é seu amigo de sempre, o Everton, o LGP. Muito bom esse último podcast, com uma participação incrível da bebida e do Ilapso. Nossa. O Fluff ficou meio que nem um Lombardi nesse programa, mas foi muito bom. Também como pombo, eu assisti a Telecurso 2000 esperando começar Super Pig. Foi muito legal e nostálgico ouvir sobre isso. Olha, espera, ele escreveu aí Telecurso esquisito, né? Cara. Não, mas eu, assim, também como pombo assistia. Entendeu? Ele, sei lá, comia o pombo. Pera. É aquela piadinha clássica, por uma vírgula fui estuprado. Pois é, tá certo. O pombo, inveja do pombo agora. Pera, tá com inveja do pombo, porque o pombo foi comido pelo LGP, é isso? Ah, eu quero o amor, cara. Tá bom. O importante é o amor. É verdade. Foi muito legal e nostálgico ouvir sobre os programas que eram muito melhores do que a programação atual. Lembro que assistia Coquetel escondido da minha mãe, mas tinha que desligar rápido assim que terminava, pra não ver aquele Jesus bizarro do SBT depois disso. Aquilo dá muito medo, cara. Eu me lembrava que era meio traumático, mas quando eu fui no YouTube ver, puta que pariu, mané. Assim, é, eu aposto que naquela época a criminalidade noturna era menor no país. É verdade. Eu não posso ver. Eu moro sozinho e não tem ninguém aqui pra me dar um abraço. Se eu... Entendi. E parabéns pelo podcast, aguardo com expectativa o podcast número 100 e pelo próximo troféu também. Um abraço, Pluff Bode, Pombo, Pluff Bode. Ele mudou a ordem. E high five. Aproveita pra falar de Jesus. Esse high five que ele escreveu aqui é uma piada, né? É, com certeza, eu espero. Ele tentou, né? Caralho, porque se for sério... Ele escreveu mal muita coisa, então não sei se é... Não sei. É, por isso a dúvida. Pô, mas se for esse high five aí, eu não dou high five pra você não, compadre. Tá hard. Ah, aproveitando o papo de Jesus aí, o Papa vem aí, vai ter jornada dos jovens aí, como é que funciona essa parada? Rio de Janeiro vai bombar, meu irmão. Agora vou ter um Papa argentino, né? Mas eu tenho uns conhecidos aí dessa parada aí, desses movimentos católicos alegrões, sabe? Tem micareta de Cristo e tal. Talvez eu consiga ver o Papa, cara. Tirar uma foto. Tá ligado que o nosso prefeito aqui do município do Rio de Janeiro, né? Ele é muito condescendente com essa galera. Ele facilmente fecha, sei lá, a como é que é o nome daquela porra? Aterro do Flamengo, pra ter essas porra... Eventos religiosos. Religiosas, assim. Uhum. É, cara, se você aí quiser inventar a igreja de Goku e falar lá que tem 5 mil eleitores... Né, que são da igreja de Goku e chega lá pro Dudu Paes, ele abre as pernas legal, cara. Tá, é mó ousadia e alegria isso aqui. Aterro do Flamengo, semana sim, semana não, tem mega evangélico ali, cara, é rádio. Evangélico, é porque os evangélicos são mais micareteiros, né? Mas se aparecer aí uma outra galera religiosa, católico, né, serve já, que faça isso também, ele vai deixar. É pura alegria. A gente tem que fundar a igreja do Goku da zoeira. Goku da zoeira, tá certo. Mas aí é... Extrema direita da zoeira. Junto com essa visita aí vai rolar também a Jornada Mundial dos Jovens aqui no Rio de Janeiro, que vai ser milhares de jovens de todos os lugares do mundo vão vir pra cá. Vai ser uma zoeira total. Mas 28ª Jornada Mundial da Juventude. E eu queria dizer que você que é católico, cara, e não faz nada pela sua igreja, é uma boa oportunidade agora de ajudar, que eles estão precisando de pessoas que se ofereçam pra cozinhar ou coisa assim. Ou você que puder hospedar alguém e tal, vá na sua igreja e pergunte como, cara. Eles estão precisando e vai ser uma parada muito maneira pro Rio de Janeiro e pro mundo olo-olo. Meu Deus, isso foi muito sério. Eu tava esperando só ia falar o passando. Porque, né, o Vaticano tá numa crise financeira foda, né? Acabou todo o ouro das roupas do Papa, isso lá do Trono aí. Exatamente. É difícil, a Igreja Católica nem é a maior proprietária de imóveis no Rio de Janeiro, não. Isso. Pois é. A PUC pelo país não é nenhuma das maiores instituições de ensino. Fraca, coitadinha da PUC. A Igreja Católica não tem nenhum prédio em Roma. Não, coitadinha da Igreja Católica. Aí, eu tava tentando falar uma parada maneira e tal pra convencer as pessoas a ser solidárias e abrir o coração. Vocês estão zoando a parada? Para com isso, brothers. Isso, é... Então faz o seguinte, você que tá aí afim de, né, ajudar alguma coisa, se alista lá no Contadores de Histórias, né? Vai pra um asilo, entendeu? Creche, orfanato. Entendi. Tem muita criança e idoso aí precisando de ajuda. Ah, sério, olha aí no teu bairro, tem muita instituição de caridade perto de você, que se você passar uma tarde lá brincando, conversando com os velhinhos, com as crianças, seja lá com quem for, cara, vale muito a pena. Pra você e pra eles, assim, até mais pra você. E dá até currículo, hein, se você é uma pessoa escrota que tá pensando em você mesmo. É verdade. Opa. É isso aí, depois do momento sério de recomendações da Tanguinha Corp. Não tem mais e-mail? Porque as pessoas esqueceram qual e-mail da Tanguinha Corp, por isso não mandaram. Qual e-mail da Tanguinha Corp? Eu não lembro. É podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Tá aí, tá vendo? Muito obrigado, Lápis. Se não fosse você, a gente não receberia e-mail semana que vem. Se não fosse, ter errado. Eu posso ter errado, mas acho que acertei. E se não fosse a função truncar silêncio, você não teria um programa. É isso aí. Vamos lá. O ouvinte falou. Toca aí. Ouvinte falou. O episódio 97 foi bom pra caralho, mas e na xaxota? Olá, pesadas tanguinhas, Gisele Bortoncello aqui. Bom, como eu nasci em 94, boa parte dos programas de televisão que vocês citaram, eu não me lembro, não cheguei a assistir, porque minha memória televisiva é praticamente de 2000 em diante, então não tenho muito o que comentar sobre esses programas. Mas, eu notei uma coisa interessante na relação entre leitura de e-mails e recado de voz, porque na Tanguinha Corp existe uma regra pré-estabelecida que é: se não houver recadinho de voz, não há leitura de e-mails. No programa sobre mudanças, não houve leitura de e-mails porque não houve recado de voz. Ou seja, os leitores foram punidos por não terem enviado seus recados de voz. Então, por estarem sem leitura de e-mails, os leitores ficaram em estado de privação. E para conseguir a sua leitura de e-mails, eles tiveram que se esforçar mais, apertando o botãozinho ali de enviar sua mensagem de voz. E tanto é que isso funcionou muito bem que vocês receberam 5 mensagens de voz. Coisa que acontece muito pouco, porque isso daí, se você for ver, é o behaviorismo que eu vejo em teoria na faculdade, foi aplicado aí nesse momento na Tanguinha Corp, porque assim como o rato de laboratório pressiona a barra pra conseguir água quando ele tá com sede, os leitores pressionaram o botão de gravar mensagem de voz pra conseguir leitura de e-mails porque estavam com falta disso. Ouvinte falou. E aí galera, quem fala aqui é o Sky. É, o episódio tá muito foda. Me lembro pouco dos programas, só me lembro um pouco mais da questão do concurso da camiseta molhada, que o povo até citou. E sério, como criança, eu era muito moleque, então eu já ficava excitadinho e tal. Mas mesmo que nada, né? Porque passava Lagoa Azul, então foda-se aquela merda. Beleza, falou, tchau. E aí, pessoal arejado? Aqui quem fala é o Derezé de Brasília de novo. Tô aí na área com a garantia xoxota semanal das crianças famintas de Tanguinha da África. Bom, então é o seguinte, tô aqui já também pra pedir a parte 2 desse programa, porque tem muita coisa que vocês não falaram aí, com certeza por conta do tempo e tal, mas tem muita coisa muito maneira, tem Bozo, tem Porta da Esperança, enfim. Tem um deles que vocês não falaram, é o programa do Bolinha. Uma vez, quando era bem criança, teve um showmício numa cidade interior onde eu morava. E, porra, eu ficava maluco quando eu via aquelas as boletes. Pô, pra mim, mulher linda, maravilhosa. Enfim, e aí meu pai conseguiu pedir pra uma delas descer do palco e me dar um beijo, me dar um abraço, enfim. E sabe aquela sensação de cachorro que tá correndo atrás de carro e latindo e tal, e daí o carro para, enfim. E tu não sabe o que, o cachorro não sabe o que faz no carro, porra. Então foi isso aí que aconteceu comigo, cara. Fiquei paralisado, abracei a mulher, não sabia o que fazer, assim. E, bom, se explica algumas coisas aí. Enfim, pô, queria agradecer aí o apoio aí do o apoio do Zabraão. E, pô, Zabraão, valeu pela força, cara. Pô, é nóis aí. E depois eu pago o combinado pra você, beleza? Um abraço. Olá pessoal de Tanguinha, aqui é o Senhor Cabuloso. Bom, eu só queria falar que ficou muito irado esse programa da novinha, ou curti pra caralho, velho. E eu também queria citar travesti, garantir a citação do programa. Então é isso aí, travesti, travesti, travesti pra vocês. Falou! Ouvinte falou, ouvinte falou. Fala aí galera, meu nome é Thiago França e eu vim aqui aceitar o desafio da Debs, né? Porque ela me desafiou a alguma coisa que eu não sei. Então eu vou assumir que é ser muito chato de novo e eu vou conseguir. Bom, eu queria só contestar aqui que o Ilapso... Contestar não, porque ele explicou direitinho como é que funciona o elevador em queda livre. Mas ele falou que o Pluff tava errado. Errado ele não tava. O Pluff falou que você tem como chegar, você tem como bater no teto quando o elevador cai. E você realmente tem. Basta quando o elevador estiver caindo, você fazer uma força pra cima, que aí você sobe. Se você não fizer força nenhuma, você fica parado junto com ele, em relação ao elevador. Então você vai descer juntinho com o elevador, achando que tá voando. Então, se você der um pulinho enquanto o elevador estiver caindo, tu chega lá no alto, entendeu? Por isso que às vezes, tipo, no Missão Impossível, essas coisas assim, quando um cara dá um soco no outro, um vai voar no teto, outro vai pro chão. É isso que acontece. Tudo muito bonito, tudo muito maneiro. Fala galera, aqui é o Cris Fogo de São Paulo e, pô, o episódio 97 foi excelente, cara. Xoxota. Esse episódio me remeteu a várias lembranças, tipo, Você Decide, Mundo da Lua, porra, com saudade dessa época. E o Pior Scripts foi o programa que eu mais assisti desses aí que vocês falaram. Junto com Coquetel, é claro. Infelizmente hoje tem o Legendários. Mas enfim, fazer o que? É a vida. Um abraço. Falou mesmo, falou aí, ó. Prova aí que eles falaram foi o que vocês ouviram. Isso. E eles disseram coisa pra caceta mesmo, meu irmão. Eu acho que tá certo. Mais do que eles disseram. Eu fiquei emocionado. Mais do que eles disseram, eles escreveram também no nosso site, tanguinha4.com, acesse lá todo o podcast. A gente, na leitura dos e-mails, a gente leu os recados da galera que participou comentando. E bode! Eu, assim como o meu amigo Ilapso, eu acho que o Daigo também, sou um grande fã dos melhores do mundo. E gradualmente eu tô vendo os comentários do Tanguinha Corp se tornarem um antro de perdição, o caos pelo caos, cara. Sério, eu sinto até orgulho de vocês. Muito obrigado, os ouvintes. Tá MDMizando foda vocês aí, né, cara? Tá foda, tá? Pô, eu tô com inveja, cara. O meu lá é tudo organizadinho, assim, a galera, porra, dá umas paradas construídas, ninguém xinga ninguém. Cavaleiro Conk, família. O mal sai e manda negócio em tópicos, pá. É, cara. Porra, bizarro, eu tô... Aquele Cavaleiro Kong tá pleiteando uma vaga no programa, dá pra ver. Pois é, não, o Cavaleiro Kong ninguém sabe, cara, mas ele é tipo o síndico do Baixo Vento Soco. Mas o Tanguinha não, cara, o Tanguinha é uma parada, porra, terra de ninguém, selvagem, cruel, um querendo comer o cu do outro com os comentários, e porra, tô orgulhoso, cara. É um mundo que enlouqueceu com Cadillacs e dinossauros. Eu falo, depois que o maluco mandou pornografia infantil pros e-mails, cara, nada mais me surpreende. Pois é. Boa sorte aí. Pois é. E a gente quer agradecer então formalmente aqui a todos que mandaram um recado pra gente. Bode, qual é a lista aí que você preparou? Alô? Você preparou uma lista. Você falou que preparou uma lista. Achei. tem uma listinha aqui da galera que tá perdendo seu tempo e sua vida nos comentários da Tanguinha Corp. Começa com André Wallace, Mark, Eber Pereto, Derezed, Cabra Man, Gabriel Bittencourt, Boomix. Boomix? Ou Boomix? É Boomix. Boomix? Pô, Boomix. Muito mais legal. É o nome até de desenho da gente. É verdade. Boomix. É verdade. Boomix, é um raio azul. Boomix. Skylord. Home Home. Senhor Cabuloso. Will Weiss. E Shialuf. Devia ser uma tentativa de Shialuf. Shialuf, cara. É o Shael da UF, cara. Shialuf? Caralho. Eu vou reforçar o um abraço aí no Eber Pereira por trás, porque o vinte lá do Baixo Frente Sul também. Tá vendo? Tá. Cuidado que ele é gaúcho, então pode ser que ele goste. Ele mora nas gringas, cara. Uma vez a gente tava chorando pra ele. Ah, é verdade. Pra gente. É, ele comentou, ele mandou uma dessa aí. Mano, tá muito bem aí, cara. Quer dar joguinhos pro Steam pra gente, não? Tá certo! Tá certo, adiciona a gente no Steam. Adicionei um brother ouvinte no Steam, não lembro o nome dele, não sei o que, Henrique. Mas joguei com ele do Atinha já e o cara é bom, então tá na lista de amizade. O Weber tá em Berkeley, deve estar estudando lá. Tá bem, tá só em Berkeley. Ah, só. Faculdade de Berkeley, porra. É, tá certo. E tá ruim certo. Sou eu com essa porra aqui. Cada um com seus problemas, irmão. Cada um com seus problemas. Verdade. Vamos lá, então, galera, cada um escolhe seu comentário aí. Quem quer começar? Vamos lá, eu não vou ler nenhum comentário porque eu já li o e-mail. Tá bom, então eu vou ler aqui, porque eu selecionei aqui um recado Top 10 BR. É. Do Derezed, o agiota do amor. Excelente, ó. Excelente avatar aqui também. Ele botou um avatar de um maluco aqui fazendo musculação. Porra, o Derek Cruz, maluco cara, bandeta. Né? Acho que não. Não, acho que não tem recurso. Não, é só o maluco bandeta. Deve ser o Ronnie Coleman. É o Ronnie Coleman. Cara, o Bluff é muito preconceituoso, só porque é negro e é tudo igual. A profissão dele é É o MC Federado esse cara aí do da foto. Porra, primeira vez que... Não fez esse comentário de não. Foi o de baixo. É, Elapso Xoxota desafiou listar 5 coisas boas do programa Descontrole do Mion. 1. Basquete de sabão com anão. É, legal. Se bem executado é bom. 2. Campeonato de Atari. É sempre bom. 3. Travessia de Paulo com real. Porra, esse era maneiro mesmo. 4. R$10 pra vestir uma controlete. 5. Programa vazio só com o Corvo e com o Mion por telefone porque São Paulo tava com enchente. Só rolando o gato ficou aqui em cima da mesa. E o Corvo. É isso aí, Fé. Tá bom, tá certo. Aceitei as suas 5 coisas do Descontrole e agora eu vejo esse programa com outros olhos. O não. Mion era um cara que tinha pra dar certo na televisão, cara. Mas enfim. Tinha, ele prometia tanto, né, cara? Então... É tipo, sei lá, o Ney Gueba, assim, o Pato, Alexandre Pato, a eterna promessa no futebol. Ele é tipo esses malucos, assim. Always a promessa. É. O Roma. Promessa. Onde tá o Roma, cara? Cara, não sei, mas se tu jogava aquele, não sei o que lá, manager, ele, em 2 temporadas, era o cara mais sinistro do jogo, assim. Credo. Roma. Póvio e Pote. E você, Daigo? O meu também é do Derezed, é de Ray. É isso, mano, tô pelando muito saco desse de cara. Como pode? Que é foda. Não, porque isso é um termo de Tron, vale lembrar que isso é um termo de Tron e um single do Daft Punk. Qual é o nome? Ou seja, esse maluco é viado. Derezed? Derezed. Derezed é um negócio que acontece em Tron quando as pessoas morrem e é um single do Daft Punk do Tron Legacy. Tem que ver. Então esse cara é boiola. Se ele gosta de Daft Punk, ele é boiola. Eu só tô chamando esse cara de novo porque ele mandou o link aqui bonito do Jesus da SPV para que todos tenham esse medo no coração e tudo mais. Caramba. Só para sobrar a noite de todos, recomendo o vídeo pro Jesus da SPV sendo narrado pela voz do Par. Então com isso. Vejam, sério, é edificante, cara. Seu filho faz besteira, não bate na criança, não castiga. Bota o Jesus, senhor. Jesus maneiro. Botou o Jesus já era. Jesus maneiro, Jesus já é. Peraí, mas era o dublador do Jorge Ramos mesmo? Não era o Jorge Ramos, não. Ah, tá. Acho ótimo. E... Aí, isso, ó, o cara Daigo, só Daigo achou, né? Agora. Reparou que o Daigo usou agora? Ele faz isso com frequência. Tipo, pergunta, era o dublador do Jafar? Aí ele fala, não era o cara. Aí fala o nome da pessoa, entendeu? É uma daiguice isso. É um tapa na cara de conhecimento, cara. Eu tô pra cara. Caralho, eu tenho que compartilhar isso com vocês. O Daigo tava aqui no Rio, o Daigo ficou aqui em casa, né? Um belo momento tava Daigo explicando algum Sentai Underground pra Letícia. Cara, eu nunca vi um foda-se tão grande chegando, assim. Mas ainda assim ele não veio. Aí, ele foi boadinho. Tu veio de longe, né, cara? Pra cá tomar um foda-se e ser hard. Então, mais um recado do site, pode? Muito bem. Comentários de BuMX, que agora não fala, pra mim era BuMix, mas não tem um I ali, enfim. Então quer dizer que o objetivo da Tanguinha Corp é transformar os ônibus em amontoados de zumbis risonhos e autistas? Resposta é não, nós queremos ficar ricos. Resposta é não, bode, a gente nunca vai conseguir ficar rico. Ah, vocês querem dinheiro e mulheres, né? Exatamente. É, mas não foi por isso que eu montei um podcast, entende? Não? Entendi. Ah, cara, você acha que o podcast vai te arranjar mulheres? Só parece ouvinte estranho. Não, pode vir arranjar, ué. Não, mas se vocês começarem a fazer programas que o público feminino, né, se identifique, puta, vai brotar a mulher aí. Vamos falar culinária. Vamos falar de dinheiro. Não, ué, pô, tá sendo muito, muito estereotipador, entendeu? Fala de porra, as paradas aí. Estereotipador, né, beleza. É, arquetipificador. Sei lá, eu tenho medo das palavras, entendi. É isso. Entendi. Entendeu? Acho que realmente ótimo. Inclusive, eu vou ler mais um recado. Eu falei que não ia, mas eu vou. Recado do Charlie Uff, que foi bem pequeno, mas merece. Caralho, entre aspas. Caralho, quem achou essa Debs? Pô, a mulher é um achado. Quem achou é um achado. Entendeu? Entendi. Quem achou foi o senhor e a senhora Rodrigues. Achado. Não. Quem revelou pro mundo fui eu, tá? Do mundo podcast. Olha só. Fui eu, cara. Ai, olha lá. Eu tive 40% dos direitos federativos até anteontem, quando vocês cantaram. Seus filhos da puta, com essa porra de dotinha aí do caralho. O pivô da Trafic dos podcasters. É verdade. Ah, muito bom. E então, por último agora, recadinho top 10 BR. Vai lá, vinheta. Recado top 10 BR. Bom. E o recadinho top 10 BR é dele. É do cara que foi zoado pelos Abraão, mas mandou os Abraão tomar no cu de volta. O nome dele é André Wallace Mark e ele diz: só sei de uma coisa, o recalque do Abraão bate na minha logomarca e volta no cu dele. Caralho, e as pessoas curtiram isso? Uhum. As pessoas curtiram isso, cara. Caralho, eu não vou ganhar um centavo com esse site. Eu acreditei que uma das pessoas que curtiu isso foi o Pluff, tá? Então, assim, não, bom. Eu tenho que apoiar, porque o Abraão veio aqui e falou mal da parada que o ouvinte fez no último leitura de e-mails. É, eu acho que eu não ouvi essa última leitura de e-mails, não. Então, eu marco o Abraão pra tomar no cu. É isso aí. Tá? Que falou mal do ouvinte aí e vai tomar no cu, Abraão. Se não der espaço pro ouvinte se defender, você é um cara babaca, entendeu? É verdade. Eu concordo com você agora. Em caso de dúvida, pro ouvinte. O André tá certo e o Abraão é um filho da puta. Vai tomar no cu, Abraão. Vai tomar no cu, Abraão. O Abraão tem o podcast mesmo, ele nunca vai saber disso. É pior que ele ouve, cara. Eu vou entrar pra ele sua ambiente e vou falar: pois é, cara, que logo de merda, né? Vamos deixar aqui uma senha pro Abraão. Se ele ouvir, ele ganha um prêmio. Agora, Constantinopla. Constantinopla, Zabra. Se chegar pra gente e falar Constantinopla, você ganha um prêmio surpresa. Eu pago uma coca. Constantinopla na faculdade. É nóis. Tá certo. E é isso aí, eu queria então agradecer a participação da leitura dos e-mails que teve hoje aqui o Carlos Pivoto. Eu, sou eu, o Lápis Xoxota. E o Daigueira. E o Daigueira que faz um certo tempo que não viu uma Xoxota. É triste, mas não deve ser dito. Daigueira da zoeira, é isso mesmo? Daigueira da zoeira. Aí, ó, mais um fiel da igreja do Goku. Minha fidelidade não será roubada. Não, eu não sou fiel de porra nenhuma. Eu não sou fiel do caralho nenhum. Pode parar com essa merda. Best virginity. Acho ótimo. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que mandou recado. Vamos lançar uma campanha aqui? É, arranque uma buceta para Daigo. Você? Agora ela vem. Peraí, ouvinte. Vai vir só demônio pra cima de mim. Pergunta só porque só pro Daigo. Tem a galera aí que tá precisando, meu irmão. Tá, então arrume uma buceta. Não vou explanar, então. Arrume uma buceta pra galera que tá precisando aí, então. Pode ser? Entendi. Vai ser um Criança Esperança da Buceta. Meu Deus. Vai ser o show da Xota. Então, beleza. Então a galera aí precisando. Eu tô bem, graças a Deus. Então, pra quem não tá bem aí, ó, boa Xota. Show da Xota. Na campanha Tanguinha Xota. Tanguinha. Xotanguinha. Campanha Xotanguinha. Vamos lá. Chatanguinha. Abaixa esses chatanguinhas e dê pro seu amigo, hã? A galera aí de Minas, a galera de Goiás, não, que o Jardel tá no Paraná. Menininhas do Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Oi. Brasil, você não precisa gostar de mim, deixa eu gostar de você. Que isso, mané? Até eu tô arrepiado agora, cara. Como? É, mas isso é uma frase do Borghetti também. Não, não interessa, você que falou, cara. A frase dele, a frente é o Rei Xanchas. Rei Xanchas. E é isso aí, galera. Chanta pro Daigo, eu acho que vou. Abraço. Nossa senhora. Que dia. Vou abrir um OBS aqui. Esse vídeo fake tá na internet, é porque a parada é muito engraçada. Do cara que filma a namorada e aí ela segura a bola do cara. Olha o que ele escreve. Esse vídeo é caô, é um idiota querendo aparecer. O cara do vídeo tem que ser muito viadinho pra não tomar a câmera da garota. Não acredito nisso. Agora é a cereja do bolo. A reação instintiva de um homem ao ter suas bolas agarradas é largar um soco na cara do agressor. Meus parabéns. É sobre briga. É genial, cara. Não, não, a garota faz isso, eu só falo escorta ou jato d'água. Jato d'água.